Uma noite de festa, um baile e você sorrindo, procurando palavras, qualquer coisa para dizer. Que calor fez esta tarde, onde foi que te vi? Minha voz quase não responde, a emoção me invade. Amor, o seu braço forte me abraçava. Eu com uma desculpa pedi que não me apertasse. E você me sorria pedindo que eu não me sangrasse. E agora como se fosse hoje, ainda vejo o seu sorriso. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor, amor, amor, amor. Só você disse uma tarde, olhava assim, como se já não soubesse que quase tudo tem fim. Você que numa noite bela de primavera prometeu meu futuro e roubou minha paz.